ouvi a tua voz. Temor invade meu coração. Aviva, ó Deus, a tua obra. Na tua ira, lembra com paixão. Ainda que a figueira não floresça e a videira não dê fruto, em ti, Senhor, eu me alegrarei, exultarei, meu Salvador. Tua glória cobre os céus, a terra enche-se de louvor. Teus raios brilham como luz, esconderijo da tua força, Senhor. Ainda que a figueira não me alegrarei, exultarei.